5, vai aguardar antes da Cidade de Juliette, vai pro portão 06, tem um tráfego da TAM, vai iniciar o curso. 06 vai aguardar o portão. Bissa 6570, solo 55 direita, solo 1219. Bissa cargo 6570, sim, solo 219, liberando a direita. Direto, Duna. Solo Salvador, muito bom dia, essa cargo 6570, de nossa escuta, recebendo a Alfa. Essa 6570, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 1-0. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 1-0, essa cargo 6570. 3171, também escuta, solo. Solo Salvador. 3171? Afirmativo, você tem estimado para iniciar o pushback? Ainda negativo. Pede. Eu preciso que o senhor ingressar à esquerda, vai pro pátio 3. Você acabou de mudar novamente, toda pra remota 1-2 do pátio 1. Ingresso do LED, remota 1-2. Remota 1-2, pátio 1 pela direita. Objeto 5808, Brasília, copia? Objeto 5808, autorizado Brasília, 360, outro 0117, decola da pista 10, primeira curva à direita, na arbor, eleve. Controle 120, decimal 80, aciona 5105. Autorizado 360 para Brasília, decola da pista 10, curva à direita, arbor, eleva é a saída. 5105 é o controle, é o código transponde e o controle 1208, objeto 5808. 5808, planejamento correto, chama para pushback acionamento. Contará pushback acionamento, 5808. O Oscar Lima que está na escuta? Copia? Autorizado para Belo Horizonte no nível 180, decola da pista 17 com curva à direita, Nadael, Leda e Léo. Controle 120, decimal 80, transponder 5115. É Dael, Leda e Leo. Qual o pátio? Qual o pátio? Certo, né? Listar, eu só não copia pra ver. POB 02, funcionamento de táxi é com a torre, 118, decimal 95. Calimax, sei pra você. Autorizado, acionar o reportagem. 9970, autorizado ILS, estabilizado. Ser autorizado. Fax, ingresso na 17, aporte alinhado e pronto. Gate de acionamento, abjeto 5808, no gate de número 2. 5808, no portão 02, autorizado, com ataque. Contar a Salvador, bom dia, eu vou no 804, tem essa informação, está na posição 8, autorização Galeão. Gente, 804, chame solo, 121.9. Atualizado Galeão, 360, apenas 110, decola da pista 10 com curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 208, aciona 51113. Autorizado, Galeão 360, decola da 10, Nadael Leda Bridge. Outra Funder, 51113. Campos, pega a estrada, vou no 804. Alô, Salvador, bom dia, eu estou 3890, está sempre da informação e de autorização para Recife. 3890, atualizada Recife, 330, 358, decola da 10, para esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 208, 5107. 0, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Negativo, total 9990. Geral 9970, estabilizou? Negativo. Geral 9970, completa o sinal, última torre, 1895. 1895, obrigado. Zero tá correto, só pushback acionamento. Tomara. Qual é o 3171, gate meia dúzia, pushback acionamento. 3171, meia dúzia, autorizado. Autorizado, 3171. Cheque, trem, pouso. Machado, travado. Federal, pouso autorizado, não no zero, 080 graus, meia dúzia. Repouso, pistola zero, federal, 9970. Gente, mantém a posição. São 3153, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, quem negar no 095, chegada bom. Identificou 4 mil, no 095, bom. Max Abjet 5808 com 71 na borda, alternando Galeão, 5 horas de autonomia. 5808, taxa direita via Índia, ponto de espera da 90 torre, 1895, altímetro 90. Estimativa, direita via Índia, ponto de espera 1895, bom dia, o Abjet 5808. Bom dia. Total 9990, estabilizou? Estabilizando agora o 9990. Total 9990, completa o final, chama torre 1 no 895. Completa, chama torre 1895, total 9990. Padrão, um bom dia, total 9990. Total, continua a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue na aproximação, aguarda a pista livre, total 9900. Contém o vento para total 9900? 050 graus, 49. Gente, obrigado. Espera pronto, bom dia, torre, FGX 808. 08, gente, mantém a ponte espera. Ponte espera. Posso que a LMC vai manter a posição, aguardar mais um pouso. Sideral 09, direita, solo 1219. 1219, sideral 09. Salvador, bom dia, sideral 9970, de Brown. Geral 9970, parte 3, remota 07. Remota 07, geral 9970. Pouso autorizado, pista 10, 040 graus, 29. Confirma, é livre pouso para o total? Afirmo, autorizado pouso, 070 graus, 029. Livre pouso, total 9990. Oscar Lima, X-Ray, fica atento à esteira de turbulência do 27, autorizada a decolagem quando pronto, 090 graus, 109. Web 5808, está autorizada a linha mantendo no zero. A linha mantém 5808. Portal 99 no zero, solo azul no 2, direita, solo 121 decimal 9. Oscar Lima, X-Ray decolada, 013, controle, 120, decimal 8. 108, X-Ray. Salvador, bom dia, Oscar Lima, X-Ray. Oscar Lima, X-Ray, contato radar, sobe, mantém 180, saída da El. Saída da El, tá livre da restrição? Livre. Oscar Lima, X-Ray, direto a Arubi. Direto a Arubi, X-Ray. 808, vai decolar, mantendo a pro até o 050, devido ao tráfego decolou da 17. Após o 50, direita, perfil da Arbor. Então, decola, mantenha a pro até o 050, após direita, Arbor, objeto 508. Então, estou aguardando a liberação. Pode decolar, senhor? Afirma, autorizada a decolagem. 080 graus, 10 nós. Estou iniciando, 580. Sol Salvador, bom dia, 4201 da Azul, autorização Campinas 300 com a Índia. 4201 da Azul, autorizado Campinas 300, apertou 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5112. Autorizado para Campinas, nível de voo 300, decolada 10 com curva direita da El Leda Bridge, peso Luno, meia terra. 208 ao controle, 5190, transponder para o Azul 4201. 4201, está correto, chama o pushback acionamento. Chama a brato. Decolada 15, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor. Bom dia, 50. 75808. Web 5808, contato radar, sabe, mantém 360, saída Arbor, mantém a proa até 5 mil pés. Saída Arbor, mantendo a proa até 5 mil pés, 5808. É, facilita se a gente fizer a curva pela esquerda, senhor? Acredito que tem algum tráfego por aí. De 5808, tenho um tráfego em aproximação pela esquerda. Mantenha a proa até 5 mil pés, após curva direita e voa a Elefa direto. Ah, ok, então sem problema. Mantenha a proa até 5 mil após direita, direto a Elefa. Obrigado. Controle 1208, acendo 5114. É 6291, autorizado Salvador Galeão, nível 360, Amper Zulu 10, decola da 10 com curva à direita, perfil da saída da El, Leda, pós-Leda direto bridge, controle Salvador 120, decimal 8, código transponder 5114. Porta lá, obrigado. Lado 5808, autorizado direto a O 5808 pode voar direto Alefa, senhorita, confirmado? Livre Alefa, web 5808. Obrigado, 5808. Web 5808, chama Recife 1288, alterna 1260. Afirmativo, 1288, 1260, objeto 5808. Chama 62 no seu motor? Sim, meu nome é 642, mas informação de autorização Recife. No 642, possível autorizado 390, Perito 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1208, assino 5123. Negócio 2, cotejamento correto, chama pushback acionamento. Câmara. O voo 804 para o pushback acionamento, posição 8. 804, posição 08, autorizado, chama táxi. Tá bom, tá aguardando aqui o seu King, que não tem ninguém para operar. Vou chamar o pessoal do CIF, só um minuto. Finalizado, tá 3153. 3153, completa final, chama torre 1 no 895. 895, pode ser. Bom dia, chame solo 121 da sinal alto. Torre Itália 3153, bom dia, passo externo, baixa travada. 3153 avistado, pouso autorizado na 10, 090, 10 notas. Eu repouso pista 10, da 3153. No 607, autorizado Guarulhos, 360, Alfeiro do Lula 16, escola da 10, curva direita. Dael, Leda Brit, controle 1208, aciona 5125. Pode correto, só pushback acionamento. Pushback acionamento 4201 da Azul, parte de carro. 401, parte de cargas autorizado, chama fácil. Chamará. 3517, não escuta. Sim, tá top pra cópia? Sim, 3517, autorizado Brasília, 360, upper do 117, decola da 10, curva à direita na arbórea, elefa, controle.